sabe bem. Quando senti um mundo além, além de mim. Olhos abertos, boca fechada. Sabedoria vem da quebrada. O bucho tá vazio, a mente já vem cheia. Esse é o Brasil que te queima e incendeia. Zona Norte, Zona Sul, na Oeste, tudo azul. Peguei o busão, vou pro ZT e um prensado pra crescer. A mente no asfalto, cidade macabra. Demônios à solta, que te chamam de passa. Escutei logo, foi mentira, fez meu ódio crescer. Rasteja bem sua cobra, esse veneno que é você. Corre, corre, ô pilantra, eixo caveira. Me acompanha, treme terra, treme a banda. Tranca a rua, tranca, tranca. Pega o ditado, olho por olho, dente por dente, dente por dente. Sabe bem, quando senti um mundo além, além de mim. Olhos abertos, boca fechada, sabedoria.